que você pode ter notado, as minhas mãos ficam suadas se te vejo. Será que o coração acelerado deixou transparecer todo o meu desejo? Eu tento me enganar, mas é tão claro. O amor tomou cada pedaço de mim. Eu já não posso mais. Eu vou dizer quem sou pra esse amor que entrou na vida como por encanto. Eu vou me revelar, confessar que é pra você ver que eu te quero tanto, tanto, tanto. Será que você pode ter notado? As minhas mãos ficam suadas se te vejo. Será que o coração acelerado deixou transparecer todo o meu desejo? Eu tento me enganar, mas é tão claro. O amor tomou cada pedaço de mim.